essa galera. O Brasil todo já canta e já conhece. É love louco, amor perfeito. Maluco de jogar na cama e namorar sem roupa. O lance pop é coisa assim, namoro de novela. Olha, o dia não é melhor você domar a minha fera. O lance pop é coisa assim, namoro de novela. Olha, o dia não é melhor você domar a minha fera. Tem que me disseguir, piscine de vice, pisiri, pidi, quisi, sibiri, pisi. É melhor segurar, vou pra cima de você, fazer de tudo que quiser. Um love louco, love louco. Se pop é coisa assim, namoro de novela. Hollywoodiano é melhor você domar a minha fera. Pula se pop é coisa assim, namoro de novela. Hollywoodiano.